Sebastião Rodrigues de Carvalho, fui carreiro e com saudade lembro os tempos de trabalho. Hoje eu moro na cidade, mas nem de casa eu não saio. Chego a sonhar com meu carro, cortando pelo Natal. 14 bois, todos moiros, desde aqui ao cabeçalho. Nome da minha boiada, até hoje estou lembrado. Redondo e marechar, gravei e desejar. Jagunço e violeiro, estrangeiro e anumerar. Retaco e varão, foi baixo e reforçar. Maneiro e rochedo, 12 bois. Aparelhar a junta de cabeça e o ouro preto e coração. José Martins de Azevedo, o nome do meu patrão. Na fazenda São Luís, onde eu morei um cortava aquele serrar, lotadinho de ajudão. Tava um dueto doído, hoje me sou do socão. Hoje eu moro na cidade, mas não posso acostumar. Em outubro fez 2 anos que eu deixei de carregar. Às vezes quando estou sozinho e começo a me alegrar, parece que estou escutando o meu carro a cantar. Eu nasci pra ser carreiro, não nego, eu nasci.